Gestora, o que você achou da peça? Não, não sou peça? Gestora, pelo amor de Deus. Não, ela sou é coordenadora de cultura. Coordenadora da cultura. Os Começa de novo. Corrigindo. Primeira pergunta precautiva, qual é o seu cargo? Eu sou coordenadora da cultura, coordenadora do núcleo cultural. Tá. Ah, a gente só quer colher um depoimento do que você achou daqui. Achou dos Mastrioscas? Eu achei belíssimo, muito bonito, eles são muito técnicos, espetáculo que muita sensibilidade, falando das bonecas russas, contando a história através da ópera, né, de uma, é uma história russa, né, e aí está envolvido as bonecas. Então, eu acho que foi muito sensível, assim, o jeito que eles pegaram, né, e se apresentaram, contando o enredo de uma história russa. Ah, me permite fazer uma pergunta. Quando a gente vem até aqui e muitas vezes pergunta de algumas coisas, muita gente diz que não sabe. Por que isso acontece? Então, as pessoas têm que saber. Se a pessoa trabalha aqui no céu, é da UAB, é do teatro, é do esporte, tem ali a recepção, tem várias coisas acontecendo aqui dentro, a CMA e MF. Então, assim, tem que saber, né, onde vai, e a pessoa, se trabalha aqui, ela tem que ter a informação. Permito fazer outra? As pessoas que trabalham na portaria, lugar principal que recebe a todos, não deveria ser mais instruída para isso? Por exemplo, quando você perguntar algo, te direcionar melhor, ou então mostrar até mesmo os cartazes que muitas vezes lá ficam, né? E eles muitas vezes dizem, não estou sabendo disso não. Então, como que a pessoa está na recepção e não está sabendo disso? Ela tem que saber. Então, nós vamos passar isso para a gestão do céu, para isso estar sendo orientado de uma melhor forma. Porque se a pessoa está na entrada do céu, e, por exemplo, tem o que, que é o vocacional? O vocacional são oficinas, são cursos de teatro, dança e música. Nos horários, nesses horários. Ah, eu quero saber mais informação. Então, você tem que vir no horário e conversar com a professora. Mas, o mínimo, a pessoa tem que saber. Concordo plenamente. Vou fazer uma pergunta também. E no caso do vocacional, são só conceitos, não são práticas? Não, eles dão conceitos e dão práticas. Só que não é um curso de formação. É um desenvolvimento da pessoa. Por exemplo, eu quero ser atriz. Então, ela vai estudar, vai desenvolver em mim esse lado. Pode ser que se aflore e eu vire uma atriz? Sim. Pode ser que não se aflore e eu não vire uma atriz? Sim. Já é diferente. É diferente. Exatamente. Samanta, quer fazer uma pergunta? Olha, Sandra, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que as professoras ficam aqui no back sábado e domingo e não tem aluno para elas dar aula? Porque os alunos não vêm. Os alunos têm que vir e falar, eu quero aula de circuito, montar uma turminha de 30 pessoas e vir. Então, a melhor pessoa para perguntar é o coordenador do esporte, que é o Ricardo. Uhum. Aí ele sabe direitinho, né? Uhum. Mas é a pessoa indicada, que sabe com propriedade. Tá? Uhum. Acho até eu, como essa aqui é muito grande, um sinal muito grande mesmo, tivesse um microfone também aqui. E ajudar muito quem quer participar de tal aula no sábado. Por favor, se inscreva na sala tal, no local tal. Ou então está acontecendo agora um curso de rádio e TV. Está acontecendo agora a peça Os Mastrioscas. Vai acontecer a peça Mastrioscas, quinta-feira, 19 horas, dia 27. Ajudaria muito. Tinha que ter sabe? Colocando um microfone ali, enorme ali, ó, igual tem nas nos interior da vida. Falante grande, né? Porque quando você fala, não tem uma sirene que toca, que todo mundo sabe a hora de entrar e de sair, porque não tem um local de comunicação. Sim. Eu acho que valia a pena. Valeu. Valeu. Isso. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Corta. Traz pra cá. A rádio poste? Não, mas era... A gente tem um amplificador que fica ali. Legal saber uma investigação a gente fazer, quais os equipamentos de som que tem aqui. Mas boas práticas de entrevista. Ali no back. Duas coisas de boas práticas de entrevista. As duas partes de acordo com a gravação e as duas partes de acordo ou não com a publicação. E primeiro falar por que você está entrevistando ela. Então vamos falar o que a gente está fazendo aqui. Vamos se gravar. Ou a gente volta no tempo, a gente queria fazer uma entrevista com você aqui, porque a gente faz parte da oficina de rádio, a gente conversou ali e parece que a gente quer pensar num projeto para ajudar a divulgação da programação do céu. E a gente queria fazer uma entrevista com você. Você concorda em abrir uma rádio aqui? Então tem que falar com o gestor do céu. Será que eles concordariam? Não, ela tem que concordar com a entrevista, não é com tudo. Não, mas ela tem que concordar, né? Com a rádio, se não for uma rádio aqui, a gente tem que ir depois, né? Com o gestor. Você concorda com a entrevista? Concordo. Primeiro passo. Ah, por que eu vou entrevistar? A gente já começou a entrevistar, né? Estamos no novo ainda, no assunto ainda. É que nós podemos contar o que nós fizemos, né? Falta a última parte. É, agora eu vou continuar. Isso tudo começou semana passada discutindo a programação do céu, a dificuldade de saber a programação, a dificuldade da população, de trazer a população, de todo mundo saber. Acontece muita coisa e falta público. Né? O papo começou por aí. Aí, hoje, a gente está fazendo um exercício de saber por quê. Então, nós viemos aqui, fotografamos os cartazinhos. Discutimos um pouco que a questão do cartaz talvez não comunica tanto. E aí nós fomos fazer uma entrevista lá. Primeiro ele foi fazer uma pesquisa sem gravador nenhum, só para ver o que tinha, tal, como que ia ser o atendimento e o que tinha de material. Depois eu e a Samanta, nós fizemos uma entrevista escondida com o gravador escondido, para ver como que foi o atendimento. E aí agora eles vão fazer uma entrevista ao vivo e a cor esconde para fora. Fazendo uma pesquisa, um estudo. Então, mas é interessante isso, conseguir trazer. Agora, vem cá, você não foi na IMED convidar os alunos do nono ano? A gente convida, mas tem problemas de horário. A Maurício falou que hoje teria o pessoal da IMED. Porque eu acho que eles tinham interesse de participar assim, do pessoal da IMED. Professor Wilton. Acho que vem um monte de ideia. E a ideia de divulgarmos isso aqui, isso já dá muita coisa. Um monte de ideias vão chegando e a gente vê o que é melhor para poder. Seu ideal mesmo é ir na sala de aula e convidar os alunos. Sabe o que é importante na entrevista? Lembrar os nomes que a entrevistada falou. Você comentou do professor de esportes e do Wilson. Foi? Wilton. Professor de esportes, Wilton? O Wilton é o professor da sala de informática. Faz jornalismo aqui dentro. Não. É, falei do Ricardo, que o Ricardo tem informação sobre o esporte. E o Wilton, ele faz uma revistinha. Ele faz uma revistinha com os alunos na sala de informática. Então, os alunos dele mesmo, eu acho que se vocês conversassem com o Wilton, os alunos dele viriam. Porque tem a imprensa jovem aqui dentro, eles têm uniformes, têm tudo. E eles fazem a revistinha. Ah, eu vi o menininho essa semana, ele estava com os alunos. Então. É. Falta da gente. Ele não está aqui. Eu vou ligar para ele perguntar. Ele está aqui? Hoje, eu acho que está. Agora? Eu não sei. Vocês teriam que ir lá, né? Ontem eu vi ele à tarde. Tá bom. Valeria a pena dar um pulinho lá. Professor Wilton, na sala de informática. Porque tem a imprensa jovem, eles fazem a revistinha. É. Ó, o André estava jogando umas bombas aqui para nós. Tá bom, obrigado. Então bora ver. André é um monte de pessoa. Certo. Vamos terminar o microfone à mostra lá. Agora são vocês dois. Nós dois. Stop?